essa aqui é só mais uma daquelas chifras, tá ligado? Onde se esclarecem todas as dúvidas sobre quem é que representa a Baixada Santista. Se é que ainda resta alguma. Liguei os chegados, a noite já vai começar. Eu tô no plano de um rolê, quero azucrinar. Pau, mais um malandro pronto pra jogar. Banca 13, voz de assalto pra representar. Sendo assim, tragam as garrafas aqui, mas somente as melhores, porque aqui é assim. A loura gelada me estica e como, mas a quente é o que eu quero. É meu próximo plano, um quarto quente ou um pico classe A. Terminada a missão, eu vou incendiar. Logo mais, vou colar novamente com os malucos. A noite tá mil graus, hoje eu posso tudo. Pois se eu quero, eu posso, se eu posso, eu tenho. O melhor lugar do mundo eu tenho. E aqui só quem é pra colar, pra trincar. Desde o pôr do sol até que ele volte a brilhar. A noite é dama e só quem é estrela pra brilhar. No vai e vem de rolê com a lua pra guiar. E o mar pra inspirar o poeta. Quem é da chifra cai na dança e faz a festa. A noite é dama e só quem é estrela pra brilhar. No vai e vem de rolê com a lua pra guiar. E o mar pra inspirar o poeta. Quem é da chifra cai na dança e faz a festa. Acontecendo e percebo que a brisa vai esquentar. O dia clareou, a vida é quente pra arranjar. O que importa a minha noite, deixam vários na estiga. Tiro o olho, brinco primeiro, dente com brinde a família. De respeito e humildade na fé. Voz de assalto, banca 13, liga Falcambé, cola no pé. Só assistindo impressiona, playboy paga madeira. Com a taça na mão, as cachorras grudam na telha. Só quem é, tá ligado, irmão? 212, passa a bola, representa a baixada, drão. O céu brilhou então, em meio à escuridão. Na noite só sobrevive quem tem os pés no chão. Acelerado de álcool com rock avança assim. Na reta disparo, selei na curva, peraí. Só quem é do mar, não enjoa e vai trincar. Com a lua pra guiar, chifra é convenenar. A noite é dama e só quem é estrela pra brilhar. No vai e vem de rolê com a lua pra guiar. E o mar pra inspirar o poeta. Quem é da chifra cai na dança e faz a festa. A noite é dama e só quem é estrela pra brilhar. No vai e vem de rolê com a lua pra guiar. E o mar pra inspirar o poeta. Quem é da chifra cai na dança e faz a festa. No sábado zoeira, os malandro colou, trazendo coquetel pros aliado firmou. Tá todo mundo na moral, sem trombar o inimigo. A noite é uma criança, não se cria bandido. Cachaça pras favela, uísque pros boy. Eu ouço rap no meu cisto, o Mauricinho se dói. Firmeza, eu tô a pampa sem treta. Sem dinheiro não esquenta, no camelo é meu esquema. Fé em Deus é meu lema. Mas as mina aqui também sabem pra onde ir. No calçadão só sangue bom, eu vou me divertir. Cê quer tirar, não dá, pra mim vai embaçar. O gambé vai colar, borracha vai rolar. Mas o papo aqui é festa, não mudei de conversa. Já são quase 10 horas, eu tô sem bicicleta. Eu tô sempre na paz, B3 é minha família. Não me esqueça de ouvir, FB. A noite é dama e só quem é estrela pra brilhar. No vai e vem de rolê com a lua pra guiar. E o mar pra inspirar o poeta. Quem é da chifra cai na dança e faz a festa. A noite é dama e só quem é estrela pra brilhar. No vai e vem de rolê com a lua pra guiar. E o mar pra inspirar o poeta. Quem é da chifra cai na dança e faz a festa. Quando a noite cai, tem muita coisa pra fazer. Eu ligo os mano pra sair de rolê e ver as estrelas brilhando lá no céu. Cada um no seu lugar, fazendo seu papel. De ponta a ponta, não, de gole em gole eu vou. Traz mais aí, garçom, que essa já acabou. Se tiver louco e vê que vai cair, deita na hora H com a mina A. Aproveita bem, pra não chorar depois de o leite derramar. Com as próprias mãos, não vai virar a cara mesmo. É ter uma morena no colo, na mão a loira gelada do modo que eu adoro. Filma nós, cruzando as ruas de Santos. Filma nós, de rolê pelos quatro cantos. Filma nós, ligando quem tem o dom. E tira uma foto pra guardar, de recordar. A noite é dama e só quem é estrela pra brilhar. No vai e vem de rolê com a lua pra guiar. E o mar pra inspirar o poeta. Quem é da chifra cai na dança e faz a festa. A noite é dama e só quem é estrela pra brilhar. No vai e vem de rolê com a lua pra guiar. E o mar pra inspirar o poeta. Quem é da chifra cai na dança e faz a festa. A noite é dama e só quem é estrela pra brilhar. No vai e vem de rolê com a lua pra guiar. E o mar pra inspirar o poeta. Quem é da chifra cai na dança e faz a festa. A noite é dama e só quem é estrela pra brilhar. No vai e vem de